mar, sentado na pedra, sentado na areia, e senti uma barcarola criar devagar esta melodia. Tinha a crista e vaga desta vaga história da arte marinheira. Luzia na prata mais rica, mais rica, mais rica que havia. E aquele pensamento de ir e voltar sempre que há na Marzia. Marzia na Serra, um olhar sobre o mar levado até à beira-serra, através de factos históricos, episódios, relatos, vivências, curiosidades e música. Marzia na Serra é um apontamento da responsabilidade de Eduardo Gonçalves. Na história da epopeia baleeira nos Açores, a primeira armação nasceu na Ilha das Flores por volta de 1856-57. Os dois primeiros botes para a caça à baleia foram encomendados nos Estados Unidos e estacionaram nos primeiros 4 anos na Fajã Grande. A primeira baleia capturada nas Flores foi em 1860 e rendeu 80 barris de óleo. 4 anos depois, no mês de dezembro, já existiam 3 armações baleeiras na ilha, atividade que se propagou às outras ilhas açorianas. A caça à baleia no mundo desenvolve-se a partir do século VI, quando os homens do mar da Europa Ocidental começaram a sair para o mar em pequenas embarcações para seguir os grandes cetáceos, os quais, uma vez alcançados, eram mortos com os arpões e rebocados para a terra a fim de os esquartejarem e repartirem. Já na segunda metade do século XVI, os vascos tinham uma florescente zona de pesca nas águas da Terra Nova. No século XVII, holandeses e ingleses competiam à volta das ilhas Spitsbergen, nas águas geladas a norte do Círculo Polar Ártico, zona até então exclusiva dos escandinavos. Que souberam de lembrar. Meu avô mais minha avó, isso foi um dia só que souberam de lembrar. Gafanhotos, gafanhotas, gafanhotas, gafanhotos, para a relva foram apanhar. Diz minha avó para o meu avô, salta lá para aquela horta, se apanhares um gafanhoto do que a minha gafanhota. Meu avô tinha um pomar e era amigo de dar da fruta a quem lhe pedia. Meu avô tinha um pomar e era amigo de dar da fruta a quem lhe pedia. Uma velha foi pedir e ele respondeu a sorrir: hei de ter também para aqui. Deu-lhe 2 maracujás e 1 figo de banana, e se a tia quiser mais, venha cá para a semana. Em menos de meia hora tirei de uma velha para fora umas poucas de trapaças. Em menos de meia hora tirei de uma velha para fora umas poucas de trapaças. Laranjas e tangerinas, muitas abóboras meninas e ainda 2 cabaças. E no resto traiçoeiro dei mais 1 golpe no bucho e tirei 1 tomateiro de tomates de capucho. Namorei-me com uma velha uma vez lá na cidade, junto à ribeira do Testo. Namorei-me com uma velha uma vez lá na cidade, junto à ribeira do Testo. No dia do casamento, antes de a levar para a cama, metia dentro de um cesto. Ai, o diabo da velha que toda a noite se riu, ao chegar ao que chegou e ao ver o que nunca viu. Época pioneira das armações costeiras da Ilha Açoriana das Flores, na Caça à Baleia, ficou conhecida como a Fase Americana. 50 anos mais tarde, viria a afirmar-se a chamada Escola Açoriana da Baleação, com uma técnica mais apurada e, consequentemente, uma maior rentabilidade, sobretudo nas ilhas do Faial e do Pico. Na segunda metade dos anos 1870, os navios baleeiros da colónia britânica na América do Norte começaram a escalar os Açores. A imigração insular mudaria assim o seu rumo do Brasil, que for o destino mais antigo da diáspora açoriana, para a América Oriental, meta das campanhas bienais da caça à baleia pelo mundo, de regresso aos portos baleeiros americanos de New Bedford e Nantucket, que o escritor Herman Melville também descreveu no seu romance Moby Dick. O livro narra a história do capitão Achab, que decidiu vingar-se de uma baleia branca que lhe provocara a perda de uma perna. Melville descreve assim a vida dramática a bordo de um navio baleeiro em meados do século XIX. Quem havia de inventar o baile da povoação, quem havia de Durante a epopeia da caça à baleia nos Açores, existiam no Pico e no Faial postos de observação localizados nos pontos altos da ilha, onde permaneciam vigias atentos à espreita de ver no mar adiante algum cachalote ou baleia. Quando tal acontecia, os vigias lançavam foguetes e gritavam: "Baleia à vista!" Em terra, mais abaixo, ao grito de "baleia à vista", os baleeiros corriam para as embarcações varadas nos ancoradouros, mas já aparelhadas, e faziam-se ao mar. Salmo dos milagres, que mal te fizemos nós, São Gonçalo dos milagres, que mal te fizemos nós, que ainda estamos solteiros, podendo já ser avós, que ainda estamos solteiros, podendo já ser avós, prometia São Gonçalo, que lhe dava uma tigela, prometia São Gonçalo, que lhe dava uma tigela, mas não tenho senão uma. Se lhe dou, fico sem ela, mas não tenho senão uma. Se lhe dou, fico sem ela. Gonçalo me chamou pela porta da cozinha, São Gonçalo me chamou pela porta da cozinha para ir jantar com ele, uma perna de galinha para ir jantar com ele, uma perna de galinha. Já está velho São Gonçalo, e o velho quer os dentes. Já está velho São Gonçalo, e o velho quer os dentes. Deus dê saúde às moças que lhe deram papas quentes. Deus dê saúde às moças que lhe deram papas quentes. Existe no Porto da Horta, na Ilha do Faial, um estabelecimento secular emblemático cujo seu primeiro proprietário, Ernesto Azevedo, lhe chamou primeiramente Bazar of Faial Manufactures and Products. Nele vendia produtos locais, bordados, rendas, chapéus de palha, flores de penas e outros artigos de artesanato. Em 1888, participou na Exposição Industrial de Lisboa, tendo obtido, pela sua qualidade e diversidade, medalha de ouro e diploma. Em 1918, o seu filho Henrique Azevedo tomou conta dos negócios e mudou o nome do estabelecimento para Café Sport. Na década de 20, vinham à Horta e tinham como porto de estacionamento rebocadores holandeses prontos para acudir a quaisquer eventualidades de socorro no mar. Eram as suas tripulações que animavam o negócio do café Spor, principalmente durante o inverno. Já na década de 30, passa a tomar conta do estabelecimento do seu filho José Azevedo, que ficou sendo conhecido por Peter, nome que um graduado da Royal Navy lhe dera por ser parecido com o seu filho. A década de 60 começou a trazer ao Porto da Horta embarcações de recreio, que lhe deram outra animação e movimento. Ponto obrigatório da Horta, o Café Spor esteve presente na Expo 98 em Lisboa, com o espaço adequado. A partir de 1986, após obras de adaptação no piso superior, o Peter Café Spor criou um Museu do Peter, espaço sempre muito visitado por milhares de turistas. Eu já morri uma vez, eu já morri uma vez, eu já morri uma vez, ai, o morrer achei tão doce, ainda tornava a morrer, ainda tornava a morrer, ainda tornava a morrer, ai, se por tua causa fosse. Virei volta chamarrita, virei volta chamarrita, virei volta chamarrita, ai, para lá deste meu peito. Se vais buscar saudades, se vais buscar saudades, se vais buscar saudades, mete a mão, tirás com jeito. Me tem posto, saudades me tem posto, saudades me tem posto da grossura de uma linha. Já vejo que não arribo, já vejo que não arribo, já vejo que não arribo, nem a caldos de galinha. Virei volta chamarrita, virei volta chamarrita, virei volta chamarrita, para lá deste meu peito. Se vais buscar saudades, se vais buscar saudades, se vais buscar saudades, mete a mão, tirás com jeito. Em 1987, deu-se o encerramento da caça à baleia nos Açores. Um ano depois, foi inaugurado na Ilha do Pico o Museu dos Baleeiros, espaço temático único no país e um dos poucos da Europa. O museu tem em exposição permanente 5 núcleos. São eles o bote baleeiro, a tenda do ferreiro, o baleeiro em terra, a carpintaria naval e a arte baleeira. No exterior, encontra-se na pequena praça um traiol